Seus olhos agora contemplam algo espetacular. Bora que tá na hora! A nova era espetacular. Espetacular. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindo à nova era espetacular em nome de empresário Bad Boy, Betinho Promoções e André Lisa Paixão apresentam o novo Mega Robson. Vamos começar aqui na sede do Benfica. O aniversário do nosso parceiro Arivaldo Promoções, o nosso robôzão chegou pra fazer muita onda, pra botar muita pólvora na galera. Mais pólvora! Bora eletrizante que tá na hora de começar, garoto! Alô, Benfica! O comandante do robô mais lindo do século chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Bora começar! Vamos começar! Toma na batida! Toma, que é bala que eu tô aquecendo. Toma. Vai eletrizante, bota pra aquecer. Vai eletrizante. Vou começar a botar muita pólvora aqui, Benfica. Júnior. Toma. Alô, minha produção. Vai subir desse robô. Vai subindo. Toma. Vamos começar. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área. Vai DJ. Bora explodir. Os canhões. Explodiu. Explodiu. Toma. Vamos começar. Vai eletrizante, foi na batida. Virando batidão. Luciano falou assim, veja. Para de brava, bombina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é sultana. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Voltou. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Comigo! Só a galera do Mengão joga pra cima. Bate na palma. A galera do Mengão. Quem acha que o Paysandu vai ganhar o Cuiabá, dá um grito aê! Só a galera do Papão joga pra cima. E a galera do clube do Remo dá um grito! 3, 2, 1, explode! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Foi eletrizante, acelera. Aí o Lourinho vai na 1100 assim, ó. Usa a batida. Explode o bagulho. Vai puxando, vou puxar o seu cabelo, te dá mais cartão na boca. Toma tapinha, toma, toma uma tapinha. Toma uma tapinha, toma, toma uma tapinha. Toma uma tapinha, toma, toma de tapinha. Pega a bundinha e dá-lhe uma tapinha dela, dá-lhe uma tapinha dela. Vem, moleca doida, vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe uma tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe uma tapinha. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Na batida, na batida. Vai, moleque doido, vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Puxa lá nas costas. Mais uma chance. Estúdio tem. Vai pra cima, moleque. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Eletrizante tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. Explodiu. Segurou. Segurou. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Empatia boa agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. Vem-se embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Só na minha vez. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. E o quê? Puta que pariu. E quem é que teu amigo corno dá o grito? Aê! Que tem uma vizinha fofoqueira, dá o grito! Que é que teu amigo viado dá o gritão bem alto aí? Que tá a fim de curtir até 3 da manhã, solta o grito! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, ai, droga! Vocês vivem produções. Considerado. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha... Fala, DJ! Doente de amor, amor. Quem já sofreu de amor aí? Só quem já sofreu de amor. Amor. E quem não sofre mais de amor, joga pra cima aí. Mas tem aquele amigo, aquela amiga que ainda sofre de amor. Aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta pra ele. E aponta pra ela aí. E ele vai cantar assim pra ela. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul tá lá. Só sofre de amor quem não conhece o bagulho doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor. Vai, eletrizante! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu tenho uma bala boa, uma bala que bate a onda. Fala, fumaça! Uma bala que bate a onda. Você, neguinho, loucos por chope, todo setor. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E as mulheres que estão solteiras, joga pra cima! Nunca gostei tanto do Goiás como gostei hoje, viu? Meu amigo Webert, o Tumurini tá comigo, fala, bolachão! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai... Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante Junior, que vai... Júnior. Pode sentar, pode sentar. O meu empresário Luciano, pode sentar. Na casa da uísque. Dança pelada. No telão aí, Fagner. Dança pelada, eu tô vidrado. Tá aqui comigo. Lança bunda agora, eu quero ver você descer. Lança bunda agora, eu quero ver você descer. Lança bunda agora, eu quero ver você descer. Toma, toma, toma. E toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Fala, DJ. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Fala, Cássio! Cássio de Vido Puro, a Luana e a mais bandida ao lado. Fala, gordinho! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Joga, joga, joga, gira meu robô, gira meu robô, gira meu robô pro lado direito, gira meu robô, vai girando, vai. Ao lado direito, muita gente bonita. Pega a novinha e chama ela pra cá logo, chama, chama. Chama, chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá. Bora ver peru, peru. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. 3, 2, 1. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gira meu robô ali. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Olha, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Pega meu robô. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai girando, vai girando. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai girando meu robô que ele tá furioso. Tá furioso. O robô vai te pegar. Tá furioso. O robô vai te pegar. Pega meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. 3, 2, 1. Agora, agora. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? DJ Lohan que tá tocando. Eu tô de rolê com a prostituta. Ai que gata. Ai que puta. Da produção! Mais pólvora! Preparou! Apontou! Vago! Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robi? Vai pro Robi! Quem é Robi? E vai pro Robi! Quem é Robi? Vai pro Robi! Quem é Robi? Vai pro Robi! China! Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Quem tá com o celular aí, hein? A acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular e começa a filmar e olha aí. Meu compadre Hawk já tá comigo. Fala, meu compadre. O disco que ele veio tá aqui ao lado. Ao lado direito. Entre o narizinho. Perdi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou o meu amigo Lourinho. Fala, Lourinho. Nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Olha o coração, meu filho. Os olhos sem cheirão de lá. O Alan da Cabanagem! Fala, Alan! Netinho Lobato! Só quis brincar com o meu. Esse cara tem moral, fala, Netinho! Mas eu sei a quem. Ao lado direito! Vem o Poro Cássio! Que não poderia faltar essa! Você chorar me pedindo perdão! Pode chorar! Pode chorar! Babai! Que nunca mais eu vou voltar pra você! E a Luana? Pode chorar! Rato! Então chega aqui, meu filho! De me perder, Rebeca, tudo no combinadinho, né? Eu quero mandar um forte abraço, meu parceiro Ricardo Carneiro! Vendo o seu grande amor! Aqui comigo! O Emicílio, né? A volta do Emicílio, no robô! Eu te entreguei a minha vida e você. Forte abraço, Emizinho! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. Meu amigo Ratinho de Marituba! Pode chorar, empresário Thiaguinho! Cara que comanda o Play Som, fala, Thiaguinho! Dá pra você, pode chorar! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito. Fala, Eletrizante, fala, pá! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! Que já quer bagulho doido, ela não pode ver DJ, que já quer bagulho doido, ela que já quer bagulho DJ, que já quer bagulho doido. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca, está usando o King Pee. Ele passou na multimarca, está usando o King Pee. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Amanhã do Light vai invadir o Play Store. E depois, partiu o Caribe e curtiu o Hobby. No telão do espetacular, Boutique Multimarcas. Do meu parceiro Ricardo Carneiro. Passei na King Bee. Como é que o cara tá? Camisa da King Bee, as novinhas tão na fita. Eu tô no Robson, só caçando periquita. Só caçando periquita, só caçando periquita. Eu tô no Robson, só caçando periquita. Porra nenhuma, eu quero é putaria! DJ Salã, o Dudão e o Cílio pressionando o DJ Edson. O Patrícia Estrela da Rua São José. Tá aqui curtindo o Rob. Valeu, garoto! Explode o bagulho! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Amigo Alan Forte e toda a galera de Marituba, o Rodrigo Atrevido, o Vitor Show, o Alessandro, o Mike, o Lúcio, o Sincero e a galera da Pequena Atrevida. Olha o hino aí! Uma nova roupagem, segura! Dá-lhe meu hobby! Dá-lhe meu hobby! Produções. Tentei e não deu pra esquecer o beijo que você me deu. Momento. O empresário Quiabo da Guajiz também na F10. Você e eu. Deixa o nome da galera aqui no notebook, diga só. Fala, japonês! Não quero. parceiro Fred Martins. Fala, Fred! Quero me divertir. Hoje eu vou curtir um novo mega Robson. Eu quero ficar com você. Um novo mega Robson, você vai se apaixonar. O neguinho do Passat. É o show, meu amor, pra você. É o som do canal do Pará Digital. O empresário Flori tá comigo. Você vai se apaixonar. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mano, manipulador. Na tomada do maluco que deu o papo nas amigas. É pra onde? Vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Pra começar de noite e só terminar de dia. Vai, mochila! Toma, tcheca, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Braz e toda a galera do Chicago Bar tá aqui com a gente, fala meu DJ Sam. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo, até o mar e do lar. Canta, Anny. Ai, ai, ai, amor, sonho eletrizante, roubaste meus sentimentos. Não sei como explicar a ti, tô deixando. O rei dos paletes, fala, Anny, que sou. Esse arte gravado em todos. Forte abraço aqui no Júlio. Júnior. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Vai, DJ! Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, coca treme mais um. Coca treme mais um. E toda a minha família Playson tá comigo. Félix Cordeiro tá mandando pra as mina que representa. O Tunga tá mandando pra as mina que representa. Sete comira lenta, sete comira lenta. Sete comira lenta, sete comira lenta. Sete comira lenta, sete comira lenta. Sete comira lenta, sete comira lenta. Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tensão. Ela viu o DJ Guga. Namorada não, namorada não. Namorada não. Meu coração que reclama, meu papel não tá. Rede de alidas, namorada não sabe, dá. Namorada não, namorada não dá. Namorada não. E toda segunda te roube no Caribe. Pensando que eu sou o quê? O quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Vai, minha filha. Não abri minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azer. Júnior. Tô mais da pé dessa louca, mas tá brincando. Vai, eletrizante. Pra você. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, é no rank, tá tocando. E quem mandou você brincar? Você tá em toda a sensação. E quem mandou você brincar? Você tá em toda a sensação. A partir de agora, dance. Cante, vibre de emoção, que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina. O novo mega Robson. O dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mais um 99 eu pago. Piloto. Pega tu, deixar-te o Diego dessa vez, não foi, Jessa? Frente do seu neném, quer botar dona. Fala, Netinho Lobato! Também, só botar dona, meu bem, só botar dona, meu bem. Vai, DJ! E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Como é que ela vem, como é que ela tá? Toda gostosa, toda delicinha, junto com as amigas. Vem o Júnior tocar. Júnior. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Cabelo grandão, batendo na bundinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Toda. Já tá empinada até porque o copo dela já sabotaram. Vocês sabiam disso? Sabotaram meu copo dele. Me tacaram ali. Eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem sabotou? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, e só caçando a chuca. Bonezinho pra trás, só caçando a chuca. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, caçando puta. Soca, caçando puta. Nós é moreno tatuado, com cara de bandido. Nós é um perigo. Que ela gosta? Patricinha da Zona Sul quer tudo se envolver comigo. Vai bolando. Liberado proibido. Vai bolando pra bandido. Vai sentando pra bandido. Os amiguinhos que tá de f***. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia, tô pegando várias delas. E ela marreta demais. Não me queria e agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meia. O aniversário do nosso grande parceiro Arivaldo Promoções. Aqui na sede também fica sucesso. Parabéns, Arivaldo. Que o papai do céu continue lhe abençoando, viu, garoto? Ele vai avisar que dia 7 de dezembro tem a volta do Rob por aqui, viu? Bora se preparar. É o Rob. Acelera isso aí, meu filho. Acelera. Ritmo do popô. Alan da Camoragem. Fala, Alan. Vai, eletrizante. Rio Grave. O grave faz. E a bunda dela bate o grave, bate. E o grave faz. E a bunda dela bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grave. Bate minha filha, E no telão do espetacular, Paulinho Carnes. do meu parceiro Paulinho Cachorrinho segurando o telão, Fagner. Sempre fechado com eletrizante, fala Paulinho. Ele assiste. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante e invadimos de pelétrica. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca. O general Bulachão. E comemos varai xereca. Cheguei. Quero só multa, viu? Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, negativo. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei. Patrocínio quebrado. Pia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu. Tomou só tapa na cara. Atenção, hein? BR, se eu te contasse na... O pirulito sensação. Minha dona da festa era de... Aquele pirulito de neon. Minha dona da festa. E pra vender aqui é o lado esquerdo, viu? Bebi, bebi, transei, não gastei nada. Compra, diz que tu escutou, que tem promoção. Transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o pirulito do neon. Arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Eu vou levar um desse lá pra beirada hoje. Vou ficar no escuro. Vou me reconhecer só pelo pirulito. Sente só! Dias 14 e 15, estamos chegando para fazer uma grande festa lá no Marajó, Japuíra. E mais um ano, o nosso Robin chega por lá. Escondidinho. Reparem. Falou que gosta. Divino Espírito Santo. Só no sapatinho. Robozão tá chegando. Só no sapatinho. Prepara o açaí, viu? Sapatinho. Ela falou que gosta. Escondidinho. Ela falou que gosta. No segredinho. Dá-lhe, meu Robin. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha. Ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar. Sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. E aí, cacete? É tudo no sigilo. Que foi que deram pro Netinho que ele tá jogado na parede? No sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Babai, Luana. Eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. E o poro? Mais. Poro põe na fita. Aí. DJ GG, DJ Kuga, eles são pica, mano. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Alô, F10, não chega, F10. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. O meu grande parceiro Ulisses da Sacramenta. Fala, Ulisses. Ela, ela, tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo despeca. Calma, esquica. Qual vai entrar na pica? Calma, esquica. Qual vai entrar na pica? DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. Alô, minha filha, alô, minha filha. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um? tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca. Ricardo Carneiro aqui em cima. E a Leandra da King B. Eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da a cunhada. Não tá brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá. Tá brincando. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. DJ Júnior Eletrizante, mais que um DJ, é um DJzão. Bora preparar a galera pra dançar um pouquinho, daqui a pouquinho tem mais bagulho doido. Quem sabe dançar perto agora, vai! Banda Zero. Alô, Irã, não chega! O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Vamos marchar, vamos! E além do meu corpo, meu coração. Luciano, não me abandona, Luciano! Louco por você, aumentando ainda mais. Tentação. Lembra de nós, não? Vou te marcar no Face. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou. Meu general, Bolachão! Apaixonar. Vai, Bertinho Buriri! Acabou aqui, a gente vai pro rock, viu, Bertinho? Mergulhar de cabeça. Tô contigo hoje ao lado. Na manha. Entregando pra. Primeira deu um molho, se logo. Arriscando aí. Qualquer coisa. O coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. E o quê? Tão difícil pra explicar. E no telão do espetacular, sensor. A loja que comanda o conceito de mulheres na Terra Firme, é Stephanie Lucas. E da minha amiga Rayane. Segura no telão, Stephanie Lucas. Tenho patrocínio fortíssimo, mas tenho da solidão. Só pra explicar, problema sem solução. Vai deixar o prêmio pro DJ. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Manda 007. Vai, eletrizante! Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar. Amor. Alô, F10, não chega, F10. Chorar não vou, nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir. Vamos nessa. Entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentir. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi tomar e o espetacular. Gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Só não me... Bora, Cássio. E aí, Poro? É, é nós. Não tive professor. Oh, meu parceiro Ulisses, oh, da Sagramenda. Nova de amor. Tá todo mundo aí. Oh, oh, oh, prova de amor. Banda 007. Me diz o Lu, meu amor. Banda 007. E aí, Jonathan? face in the mirror that keeps it. Pra galera do Play Sul com a gente, um forte abraço. So far apart, I'm so afraid without you. As paniquetes do Play Sul, a Gabi, a Nilce, a Stephanie, alô Mary. Feeling is lost, I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was reading. Like a fool. E pra comandar o show. Like a fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I'm neguinho do Passat. Like a fool, don't you lose you this way. Mais pólvora. And now I'm just fool. Hoje não, diga só. Hoje não. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu. O meu amigo Paulinho GDS tá comigo aqui de Morumbi. O fumaço, o negão dos loucos puxou, peixe. Aquele louco amor inesquecível tirar do coração. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. O tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração. Digo, eu te amo. Like a fool, I'm waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I'm standing alone. Like a fool, I'm dreaming. Like a fool. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, ai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Escutando esse som, foi tão bom. Sem você do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Patrão, o Márcio Play e o Mairo. Os seus DJs, o Marvin, o Dudu, o Light, Rafael Show, galera do Play Song. Aqui ao lado esquerdo. O meu parceiro Luan Forte, o Kiago Artemio, empresário Atila, fala de El. O Neguinho Série e o Jonathan, o meu parceiro japonês. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Tendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Que eu te amo, você já sabe, mas você não quer saber, yeah, das minhas verdades, yeah. Isso é amor, isso é amor. você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor. MM Lanches. Por você. Minha amiga Macério, Renan. Forte abraço aqui do Júnior no telão. Você não. Veloz, garoto. Toma e pega a lourinha, e pega a ruivinha, pega a morena de dançar. Taína Araújo, estética e emagrecedores no telão do espetacular. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Tu me espera que a gente vai junto, viu? Você só usou e abusou. Acaba, e o que bem quer. Eu já te falo até três. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Valeu, meu motor Adelson! E que gosta dessa, meu amigo Léo, lá do Salão do Léo. Segura o cara. Foi pisa no Corinthians hoje, viu, Léo? Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que baixar. Eu já vivi o amor. Bastante, né, Blanche? E posso falar. Fala, velho, gente. Tudo que eu quero é me refazer. Canta pra ela agora, canta, canta, canta. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Aí mentiu. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. DJ Alan Durão, DJ Wilson, pressão, DJ Edson, do Batres Estrela, no final da rua, São José, tá aqui com a gente, curtindo o rock. Valeu, DJ. Outro amor, outro amor. É amor. DJ Jefferson já tá preparado, cara, é você, Jefferson. Aragão. Oh, e aí, Júnior? Tudo bacana, tudo beleza? Hoje é aniversário do Arivaldo Promoções. E por sinal, o pau invadiu. Tudo pronto, maninho? Vamos tudo. Começar o espetáculo, bora, Júnior! Daqui a pouquinho tem você no palco, garoto! É, pra cima, Júnior eletrizante do Pará! Bora, garoto! Toma, toma, toma, vai! Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Que tá solteiro é tu, viu? Deixa no claro aí, Wagner! Fala, Dudu! DJ homem mais solteiro de Marina. Pois é, estou chorando pra formar. Echoes and roars of dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the tech, most of the horn, I'm only taking calls to come. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. É mais uma produção do estúdio Nexon. Well, now my door is standing open. Security will lay back and laugh. It was only my heart that got it broken. I must have had a fast key made out of wax. You played rubbery with its lips, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use a 12 keys hanging off of my chain. O meu amigo DJ Dudu Light, ele é essa primeira dama, falando do um forte abraço.